Tá bom. Então, estamos aqui. Hoje é dia 20 de fevereiro. Exato. 2025. Tá aqui com o Otávio. Então, a gente vai discutir, tipo, como é que se diz, uma overview do Abhidhamma, baseado no Abhidhammata Sangaha, que é tipo um compêndio do Abhidhamma, né? Um livro bem tradicional, usado para ensinar Abhidhamma. Normalmente se aprende esse livro escrito por Anuruddha, um professor antigo, vários séculos. E normalmente se aprende esse livro e daí depois entra nos livros do Abhidhamma em si. Ok. Então o Abhidhamma, ou pelo menos o Abhidhammata Sangaha, da maneira que é organizada, começa discutindo os paramatas. Então, o que é atas primeiro? Esse é o primeiro conceito que a gente tem que discutir. O que é atas? Atta, difícil de traduzir. Atta. É tudo que pode ser. Aqui já acho uma palavra difícil. Cognized. Como é que seria em português? Co Seria cognição, mas. pode ser cognição ou estar consciente, né? Que é Mas como existe algum verbo para cognizar, tipo assim? Não, né? Em português não tem isso, né? Cognize. cognize Equivalente no português, cognize. Deixa eu abrir aqui o Google vai me ajudar, né? But I'm gonna write everything in English, In so English? yeah, because I'm not writing Portuguese. Ok. Se eu precisar, eu vou deixar ele aqui. For English and Portuguese. Okay. So cognize, por exemplo, conhecer. Eu não gosto dessa tradução. Reconhecer também, perceber, não, não. Nenhuma dessas. Tá, enfim. Todos os objetos, digamos, a gente vai discutir sobre a palavra de objeto, mas tudo o que a mente vê, digamos, cognize, tudo que é cognized pela mente é um atta. Então, atta a gente pode traduzir como realidades, mas inclui realidades que são realmente realidades e outras realidades que são apenas produzidas pela mente, são conceitos, ideias, entende? Então, essas realidades de atta são divididas em duas categorias importantes. Uma é as realidades últimas, que é o que a gente vai estar mais enfocado. Realidades últimas quer dizer realidades que existem objetivamente, não são criadas pela mente ou criadas pelo sujeito, digamos. Se elas são conhecidas ou vivenciadas ou não, elas existem. Existem objetivamente. Não dependem do observador para existir. Então, essas são realidades que têm um nível mais alto de existência. Então, elas se chamam paramatta. Para mais como se fosse alto ou ultimate, talvez, em inglês. E hinatas, que são realidades inferiores, digamos, tem um degree, um nível de existência mais baixo, são conceitos, são realidades que não são objetivas, que elas dependem no sujeito, dependem na mente para criar elas. Então, elas existem no sentido de ser atas, são cognized pela mente, mas elas são, digamos, produzidas pela mente. Inclusive, não qualquer momento mental pode produzir esses conceitos, essas ideias, ok? Então, a gente tem essas atas, realidades que são realmente, de verdade, digamos, realidades últimas, que a gente vai discutir, que são quatro. E essas outras, digamos, realidades inferiores, que não são de verdade, são conceitos, são ideias, são produzidas pela mente. Uhum. Tá bom? Então, esses dois lados de realidades estão dentro desse termo Atta. Uhum. Então, a gente tem Atta, Paramatta, Hinata. Sim. Tá bom? Daí, a gente se enfoca em Paramatta. Uhum. Então, Paramattas são quatro. Se a gente pegasse todas as, todos os fenômenos que realmente existem, assim, objetivamente, a gente pode dividir eles em quatro categorias, tá bom? Então, a primeira que a gente vai seguir aqui é Chitta. Uhum. Chitta é consciência, é a mente. Daí, o que é Chitta? Dentre vários fenômenos mentais que no budismo a gente divide o que a gente... Normalmente, a gente percebe a mente como uma coisa só. Sem analisar ela, parece que os estados mentais são todos, eles aparecem, ou a gente percebe eles como se fossem uma coisa só, a mente, né? Então, mas na verdade essa mente, a gente pode dividir ela entre vários fenômenos. Tem a cognição, a percepção, o sentimento, o apego, a sabedoria, etc. Então, são várias, na verdade, várias, digamos, forças mentais ou fenômenos mentais, e eles ocorrem juntos em diferentes combinações. Uhum. Tem certos fenômenos que são opostos, que eles não podem ocorrer na mente ao mesmo tempo. Uhum. E tem certos fenômenos mentais que estão sempre presentes na mente, em todos os momentos. Sim. Ok? Então, eles ocorrem em diferentes combinações. Daí, quando a gente põe essas combinações juntas, a gente tem 121 consciências, sim, digamos. 121 consciências ou 121 tipos de consciência que podem surgir na nossa mente. Então, quando a gente diz mente, pode se referir ao que a gente normalmente se refere de uma maneira assim mais... menos específica, que é a mente, digamos, toda essa fluidez mental, uhum, essa corrente mental, de vários fenômenos mentais, na verdade, né? Então, se a gente pensa como tudo aquilo como uma coisa só, a gente pode chamar de mente. Às vezes a gente usa essa maneira de se referir à mente. Mas também, no Abhidhamma, a gente começa a ver as coisas um pouco mais, tipo, zoomed in. Uhum. A gente começa a dividir, não. Isso é a percepção e isso é outra coisa. Entendeu? A gente começa a dividir aquela mente que parece uma coisa só em várias partezinhas. Uhum. A própria mente, essa palavra mind em inglês, que você ainda está em chitta. Chitta, mas isso. Nama, chitta. Mas eu já estou me referindo a namas. Namas. Mas a gente... É, sim. Chitta, porque chitta, essa palavra chitta, pode se referir a todos os namas juntos, ou pode se referir a um momento mental, que a gente divide a mente em momentos mentais. Por exemplo, tem namas, que já tá familiarizado com o termo, né? Então, esses namas são fenômenos mentais, eles ocorrem juntos em diferentes combinações. Por exemplo, tem alguns que são opostos. A gente não pode ter, por exemplo, raiva, por exemplo, aversão, e ao mesmo tempo ter paciência, por exemplo. Então, isso mostra, por exemplo, que eles não estão lá todo o tempo, ao mesmo tempo. Então, tem momentos que uma coisa ocorre, momentos que outra coisa ocorre. Então, em Abhidhamma, a gente divide esse fluxo mental entre momentos mentais. Tá bom? Ok. Então, o que é chitta? O que é a cognição? O que é a mente? Agora, já se referindo não a todo esse fluxo, mas a um fenômeno específico naquele grupo de fenômenos mentais. Então, tem um deles que é chitta. E a chitta, o que faz é uma cognição muito, digamos, simples. Simplesmente cogniza. Ok, vou criar um verbo, eu acho. Sim. Vou criar um verbo em português. De algo, yes, né? Isso. Simplesmente ser consciente de um objeto. E aqui um princípio importante é que como citta é esse ato de cognição de algum objeto, não tem como ter esse ato de cognição sem um objeto. Uhum. Então, se tem citta, tem um objeto da citta. Que surge, hein? Ao mesmo tempo. Isso. Uhum. Tá bom? Então, citta sempre ocorre tendo um objeto. Uhum. Então, porque por causa disso é chamado de nama. Nama vem do verbo namati, que é tipo se inclinar. Uhum. Então, citta, de certa maneira, sempre se inclina e se baseia ou se depende em um objeto. E a existência do objeto não depende... A existência do objeto de não chita, depende, né? Da citta. É. Depende. Por exemplo, existe por si só. É. Se for um paramata, porque citta em si é um paramata, é uma realidade que, digamos que, existe no sentido último, digamos. É, realmente é uma força de cognição que realmente ocorre na mente, que existe. Uhum. Mas o objeto da citta pode ser paramata ou pode ser hinata. Pode ser um conceito, por exemplo. Uhum. Então, um hinata a gente poderia dizer, de certa maneira, que depende da citta para sua existência. Mas outros paramatas não dependem da citta para sua existência, okay? De uma maneira geral. Depois tem muito mais detalhes, ok? Ok, então citta é esse ato de cognição de um objeto, seja uma realidade ou um conceito, ok? Mas citta, esse ato de cognição, não ocorre sozinho, nunca, ok? Então, em qualquer momento, quando tem um ato de cognição, também tem um ato de percepção. E também, ao mesmo tempo, tem um ato de, digamos, sentir o objeto. E, ao mesmo tempo, tem certa atenção ao objeto. E, ao mesmo tempo, tem certa estabilidade ou concentração no objeto. E, ao mesmo tempo, tem também uma força vital, por exemplo, um outro fator mental. Então, tem vários fatores mentais que ocorrem ao mesmo tempo juntos com aquele ato de cognição. Okay. Então a gente tem citta e outros fatores mentais. Esses fatores mentais são chamados cittasikas. Então os termos por enquanto importantes foram atta, realidades, paramata, realidades últimas, hinatas, conceitos, citta, o ato de cognição de algum objeto, e cittasikas, que são fatores mentais. Ok? Então, dependendo dessa combinação de fatores mentais, a gente pode classificar citta em várias maneiras. Tá bom? Então, a classificação de citta começa com... Aqui, por exemplo, acho que eu vou te ensinar... Bhumis... Só pra... Tem alguma pergunta por enquanto? Tá gravando, né? Só pra eu confirmar. Deixa eu ver. Tô. Tá gravando. Não, tá ok. Tá ok? Tudo pra mim é... Coisas familiares, sim, coisas... né? Eu não lembrava, fazia tempo que eu estava afastado desse estudo, mas você vai falando, vai... Ok. Tá. Tu pode me perguntar, eu tá bom? Eu consigo ver um pouco além de... Tá bom, tá bom. Então, por enquanto tá bom. A gente já cobriu assim os conceitos básicos. Que hinata, paramata, tá vendo? Ok. Daí, quando a gente entra na discussão mais sobre citta, ok, a gente discutiu paramata. Citta, cittasikas, ok, rupanibhava. Ok, é. Yeah. Então, os quatro paramatas aqui, ó, a gente já discutiu um pouco citta, o que é citta. Cittasikas, esses fatores mentais, que são partes da mente, digamos. E daí o terceiro e quarto paramata é rupa e nibbana. Ok, rupa. Rupa são o que a gente normalmente chamaria de fenômenos materiais. fenômenos materiais. São fenômenos que surgem surgem por causa de, como é que eu poderia dizer isso? Por causa de causas, uhum. or due to causes, uhum. Por isso são chamados de formações. Eles são fenômenos que se formam, inclusive citta também, são formações. Então citta, cittasika e rupa, uhum. São formações, são paramatas, realidades últimas, que eles, digamos, ocorrem, eles existem por um momento, eles performam uma função e eles se, digamos, desfazem, uhum. Ok? E eles surgem de, baseados em alguma condição, na verdade várias condições, mas normalmente tem uma condições mais importantes. Então, por causa dessas condições, citta ou cittasikas ou rupas, fenômenos materiais, ocorrem e essas forças mentais ou materiais fazem certas funções. Cada uma desses paramatas são como se fossem forças. Cada um deles faz uma função. Uhum. Ok? Então, citta faz essa função de cognize o objeto, né? De estar, digamos, como é que é? Aware, não? Uhum. Aware. Então, isso é, por exemplo, é o que que citta faz. Essa é a função, ou essa é a força que citta tem. Tá bom? Então, rupa são fenômenos materiais. E inclui, por exemplo, o que a gente chamaria dos elementos básicos. Uhum. Os elementos básicos, na verdade, que a gente diria, né? Terra, fogo, uhum. Água e ar. Não é o que a gente normalmente chama de terra, fogo, uhum. Água e ar. Isso são características, isso. São características. Então, o que, que é o se referido à terra? Terra tem o conceito de terra, que a gente pode usar para desenvolver, por exemplo, concentração. Uhum. Um dos kasinas é o patavikasina, é o disco de terra. E tu se concentra naquele disco, na ideia de terra, é um conceito. Uhum. E tu pode desenvolver concentração, ok? Mas terra aqui, como rupa, não é aquilo. Não é o que a gente normalmente se refere à terra. Se refere à característica mais importante é de certa, tipo, dureza. Uhum. É a dureza que tem nas partículas materiais. Uhum. Partículas? Uhum. Tudo bem em português? Partículas? Partículas, sim. Tá bom. Uhum. Então, rupas são também esses fenômenos materiais, uhum. E eles ocorrem também em grupos. Uhum. Então, assim como a mente não ocorre sozinha, ela precisa, sim, de alguns fatores mentais. Uhum. Então, certas esses fenômenos ocorrem, digamos, um ajudando o outro. Uhum. Sempre surge em clusters. Né? Em clusters, isso. Uhum. Então, citta e cittasikas ocorrem em clusters, clusters de materiais. Uhum. E rupas também ocorrem em clusters. Esses rupas ocorrem em clusters? São apenas esses quatro elementos ou tem, tem mais? Tem mais. Tem vários. A mínimo são 8. Sim. 4 elementos e outros 4. Os 4 elementos, ok, se a gente fosse por patavi, por exemplo, uhum. Ou terra, uhum. Basicamente é aquela dureza. É a dureza ou a firmeza que tem, que cada partícula material possui. Uhum. Tá bom? Sim. Se a gente pudesse tocar uma partícula, aquela dureza é o patavi, é o que se chama patavi, uhum. Ok? Então, se chama terra, não quer dizer terra da maneira que a gente normalmente pensa em terra. Sim. Se refere àquela firmeza das partículas materiais, uhum. Tá bom? Daí, apo, que é a água, também não é a água que a gente normalmente se refere à água. Uhum. A água aqui é uma certa fluidez. Na verdade, é uma coesão, é uma coesão. Se tu fosse, se a gente pudesse ver uma partícula material, tem uma certa dureza que preenche toda essa partícula. Uma certa dureza. firmeza, pode escolher a palavra que tu quiser, dureza, tá bom? Que preenche toda a área dessa partícula material. Daí, tem uma força, imagina que isso é uma esfera, tem uma força que, como se fosse o que a gente, por exemplo, chamaria de gravidade, né? Uma força que puxa para o centro, tá bom? Essa força que puxa para o centro é a coesão, que é o que a gente se refere a water, água. Na verdade, a água, essa é uma força, como é que eu posso dizer, interna, ou que puxa tudo, toda aquela partícula para o centro, como se fosse uma gravidade, né? Então, ela... ela é essa força interna, às vezes é difícil achar as palavras, e ela está, digamos, balanceada ou com uma força contrária, sim, que é uma força que faz essa partícula se expandir. Essa força de, digamos, expansão, vou chamar agora, é o ar. É o ar, isso. Ar, chama vayu em pali, vou botar aqui apo, esse é patavi. Ok? Então, essa força, digamos, externa é o vayu. Então, tem essa força externa que, se ela estivesse sozinha, a partícula ia, digamos, explodir. E sem o vayu, sem esse ar, a partícula implodir, digamos, por causa do apo. Então, apo mantém as coisas juntas e vayu faz com que elas se movam ou se expandam. E assim mantém o equilíbrio. Isso. Então, tem um equilíbrio entre apo e vayu. Claro. Tá bom? E daí a terceira força, que seria a temperatura, que também preenche toda essa partícula, também tem uma temperatura, que é o tejo. Okay? Que é o fogo. Fogo aqui não é uma chama, é essa temperatura. Então, todas as partículas materiais possuem certa temperatura. Algumas têm menos temperatura, são mais frias, e outras têm mais alta temperatura. Ok? Então, de acordo com Abhidhamma, todos os fenômenos materiais são feitos dessas, digamos, dessas partículas. Ok? E todas elas têm umas características assim básicas, sim, que são forças, tá vendo? Como se fossem forças atuando ao mesmo tempo. E essas são quatro, né? Aqui são quatro, que são os quatro elementos básicos. Tem mais quatro, né? Daí tem quatro mais que sempre são, digamos, necessárias, tá? Então, os mais importantes são esses quatro. Daí, outras quatro que tem é, tem uma certa, a gente fala, aparência. Uma certa aparência. A gente poderia dizer cor. Color. Okay. Color. This is in English, is appearance. Appearance. Yeah. Color. Appearance or color. O que quer dizer é que essa partícula material tem um aspecto que é visível. Ah, ok. Então, appearance, entendeu? É a mesma coisa. Isso, é um aspecto color, visível. Às vezes, outra tradução é um visible datum. Visible datum. Okay. Ok? Então, essa partícula tem um aspecto visível. Entendeu? E aqui, depois, é importante diferenciar entre, por exemplo, esse aspecto visível e os outros elementos, sim, por exemplo. Ok? Por exemplo, quando a gente vê um objeto material, o que a gente vê é isso. A gente não vê a temperatura, a gente não vê essa força expandindo, a gente não vê a força implodindo e a gente não vê a dureza de nenhum material. Sim. A única coisa que os olhos conseguem ver é esse aspecto visível. Que depende da luz também. É, também depende da luz. Tá bom. E aí os outros, vão em direção aos sentidos também? É. Em relação então, aos sentidos. Então, esse é o aspecto visível. O próximo é um odor, odor, como é que poderia ser uma palavra boa em português? Odor. Odor? Ou cheiro, para não dizer cheiro, né? Cheiro, ok? Então, todas as partículas têm, mesmo que seja muito sutil, um cheiro, ok? Um certo odor. E quando a gente sente esse odor, o que a gente sente é isso. Não o aspecto visível, não a temperatura, não a dureza, etc. Sim. Entendeu? Ok. Então, tem esse um outro aspecto básico das partículas materiais. O outro é Vanagandha Rasa. Vou botar aqui em Pali. Gandha. Próximo é Rasa. Rasa é um gosto. Ok? Tu pode achar umas palavras melhores, né? Um gosto. Tem um sabor. Então, qualquer partícula material tem um sabor, mesmo que seja muito sutil. Ok? Mesmo que a gente pegue alguma coisa assim, um plástico, por exemplo, não tem nenhum sabor, mas tem uma coisa muito sutil ali que é um sabor. Então, entendeu? A nossa, nossa capacidade. Mesmo que a gente não vai perceber aquilo. Não tem essa capacidade, espectro. É. Não alcança esse isso, sabor. Né? Isso, isso. Então, todas as partículas têm certo sabor. Tá bom? E o último é um pouco mais difícil de entender, que é um valor nutritivo, que a gente chama de Ujja, em Pali. Ujja, talvez a gente poderia dizer como, em inglês é Ujja, nutritive essence, uma essência nutritiva, algo assim. Uma certa essência nutritiva que existe em qualquer partícula material. Isso não quer dizer que a gente possa comer qualquer coisa, por exemplo. Esse valor nutritivo é o que está presente, por exemplo, na comida que a gente come, que dentro do nosso corpo reage e produz essa nutrição que a gente tem da comida. Mas não quer dizer, por exemplo, coisas materiais têm essa essência nutritiva, mas não são, digamos, compatíveis com o nosso corpo. Entendeu? Não quer dizer que qualquer coisa é comida, não é uma coisa assim, mas tem esse aspecto em todas as partículas materiais que é uma essência nutritiva. Tá bom? Daí, diferentes tipos de seres vivos conseguem esse nutrimento de coisas distintas. Sim. Por exemplo, uns insetos comem madeira, por exemplo. A gente não come madeira. Não tem nenhum... Nosso corpo não digamos, não reage com o Ujja presente na madeira, por exemplo. Ok, então esses são 8 elementos básicos que ocorrem em qualquer partícula material. Ok? Então, desses elementos básicos, faltou o... Som. É. Então, o som, ele ocorre também, mas não sempre. Então, o que a gente discutiu são os que estão presentes em todas as partículas materiais. São chamados de avinibhogas. Que eles não podem ser separados, são sempre juntos. Ok? Sim. Os 4 elementos são os mais importantes e esses 4 outros aspectos. Okay. Então, o som ocorre. O som ocorre... quando partículas se chocam ou quando partículas se separam de uma maneira forçada. Então, pensa em implosões e explosões, por exemplo. Quando aquilo ocorre entre essas partículas, som ocorre na próxima geração de partículas. Sim, na ideia de que essas partículas nunca surgem sozinhas. É. Né? Isso. Aí o som é sempre a relação grupos dessas partículas com outras partículas? Não. O som, por exemplo, quando tem duas partículas que, digamos, se chocam, a próxima geração de partículas produzida, porque eles ocorrem em gerações. Então, de acordo com a Abhidhamma, por exemplo, uma partícula material, ela não existe permanentemente. Ser diferente, por exemplo, de algumas ideias científicas, por exemplo. Então, de acordo com Abhidhamma, essa partícula material, ela existe por um momento bastante breve e ela produz uma seguinte geração de partículas e se desfaz. Daí a gente tem quanto que ela dura e quantas gerações ela produz, tudo isso são mais detalhes. Mas aqui a ideia principal é que existem partículas que surgem em grande velocidade em várias gerações. Então, por exemplo, quando a gente vê essa mesa aqui de madeira, o que que a gente vê? Eu vejo esse aspecto visível, porque isso é o que o olho tem essa sensibilidade apenas a esse aspecto aqui, o aspecto visível, né? Que a gente chama de vana, ok? Então, vana. O que eu vejo é a vana de várias partículas materiais que compõem essa mesa, né? O que a gente normalmente chamaria de mesa, ok? E quando eu olho essa mesa, ela parece uma coisa estável. A ideia que a gente tem é de que essas partículas estão todas ali sem se mover digamos, permanentemente ali, juntas. Ok? Mas, de acordo com Abhidhamma, não é assim. As partículas que a gente vê são as partículas que estão ocorrendo no momento presente, mas elas produzem mais outras gerações de partículas e seguem como se fosse uma linhagem de partículas, uma produzindo a outra. E elas produzem uma bem perto da outra. E depois de certo tempo, as mais antigas vão desaparecendo. Então, imagina como que a gente poderia fazer uma analogia assim, bolhas. Como se fossem muitas bolhas ocorrendo. Ou, por exemplo, quando a gente pega, imagina que a gente pega uma luz ou um fogo. E a gente põe assim no final de uma corda e a gente, como é que eu posso dizer? Gira. Gira ele. Se a gente fizer rápido o suficiente, a ideia que a gente tem, a percepção que a gente tem é de que é um círculo de fogo, né? Então, mais ou menos nessa linha, quando essas partículas ocorrem tão rapidamente, a gente vê uma mesa. Mas, na verdade, essas partículas estão em geração, de geração depois de geração, ocorrendo e se desfazendo muito rapidamente. Ok? Ok. Sim, aí você entrou. Eu tinha, porque eu assisti as três primeiras palestras Rupa. de Rupa. Então, tanto que na minha tese está um pouco mais superficial, porque quando eu assisti as palestras, não tinha as palestras de Rupa ainda. Já faz uns 4 anos que eu 4 anos, assisti. Então, eu ainda estava no processo. E eu tinha escrito quase bem basicão de Rupa, assim, falando dos quatro elementos, que eles surgem sempre em conjuntos e clusters. Sim, aí acho que já deu uma boa ideia de Rupa, né? Aqui eu só gostaria de dizer, por exemplo, isso é um cluster, um kalapa de rupa. E daí, se a gente fosse olhar de uma maneira mais Grupo Calapa. distante, Rupa Kalapas ocorrem com um certo espaço entre eles, normalmente, e eles ocorrem nesse espaço físico. Entendeu? Então, digamos, tem esse Kalapa, e depois de um espaço físico, tem um outro Kalapa, e um outro Kalapa. Ok? Então, a gente teria como se fossem várias e várias muito pequenas. Partículas muito pequenas. Sempre existe um espaço entre Isso, eles, e um embora a nossa espaço entre impressão é eles. de que esteja tudo Então junto. tem bastante espaço, mas a gente não vê esse espaço. Esse espaço não tem esse aspecto visível, tá vendo? O que a gente vê é apenas as partículas. E como tem tantas, a gente vê as coisas como se fossem sólidas. Ok? Mas tem esse espaço que é a casa. Uma caixa. A casa. Ok? Que seria o quinto elemento que as pessoas chamam, né? Mas são tipo, algumas pessoas não é, quinto, que não é um quinto elemento. É. Ou energia. Porque se a caça aqui não é uma coisa que surge. Tu não pode identificar a caça e dizer a caça surgiu nesse momento e a caça se desfaz naquele momento. A caça está sempre não. Ali. A caça é simplesmente esse espaço existe. Entre calapas, então uhum. não é um elemento em si. Uhum. Entendeu? Sim. Ainda é classificado, porque é uma coisa que realmente é necessária para a uhum. existência de rupas, então está classificado dentro desse termo rupa. Uhum. Mas é um dos rupas derivados. Então, entre os tipos desses fenômenos chamados rupas, a gente tem os rupas que são de verdade rupas, os quatro elementos, essas que a gente discutiu, uhum. e tem os outros que são coisas assim derivadas. Por exemplo, como a caça. Uhum. A caça não é uma rupa, esse fenômeno realmente material, uhum. no sentido de dureza ou no sentido de temperatura. Sim. É simplesmente esse espaço que é ocupado por partículas. Uhum. Então é um pouco diferente. Mas eu acho que outras tradições tomam isso como se fosse um elemento extra, né? Uhum. Uhum. Acho que sim. Mas sim. não no Abhidhamma. Então, sim, no Abhidhamma a gente tem esse Akasa. Cinco elementos. É. Então a gente fala de quatro elementos. É. Ok. Então, o Rupa... É, às vezes é traduzido como corpo e às vezes como matéria, né? Matéria é melhor, porque então, inclui coisas que não são, digamos, partes do nosso corpo, é. Sim. Uhum. Então, essa mesa é rupa. Uhum. Inclusive algumas partículas que ocorrem assim no espaço entre nós, é rupa. Sim. As partículas que a gente produz com a voz, rupa. Uhum. Nosso corpo, rupa. Então, tem alguns termos importantes é rupa, em geral, todos esses fenômenos materiais. Outro é rupa kalapa, que é essa partícula, esse cluster. Uhum. Ok? Por exemplo, isso é um rupa kalapa. Tá? O mínimo de rupas dentro de um rupa kalapa, ou constituindo esse rupa kalapa, são 8, que é o que a gente viu, os 4 elementos e esses outros 4. Esse é o mínimo. Sim. Ok? Outra palavra é rupa sarira. Rupa sarira, sarira é corpo, sarira é corpo, mas rupa sarira se refere a certas partículas materiais que ocorrem juntas no que a gente normalmente se referiria a coisas físicas, por exemplo, que estão juntas. Uhum. Muitas partículas juntas fazem esse keyboard. Uhum. Ou o corpo de um ser vivo, por exemplo, é um sarira. Mas também coisas inanimadas podem ser chamadas de sarira. Uhum. Então, essa mesa é rupa sarira. Uhum. Ok? Tem rupas diferentes. Por exemplo, num corpo ser vivo, tem rupas especiais que não ocorrem em coisas inanimadas. Uhum. Tem várias rupas, né? Então, no total, são 28. Certo. Que a gente discutiu o quê? I think, 8 ou 9. 8. É, 8 ou 9 com a caça 10. Surge, né? Que estão por exemplo. Tem outras. Por exemplo, tem uma vitalidade, uma certa força vital, uhum. que ocorre em partículas apenas em seres vivos, apenas dentro do corpo de seres vivos. Então, por exemplo, a mesa, sim, tem partículas, uhum. mas elas não têm uma força vital, por exemplo. Uhum. Uma das forças materiais que só ocorrem dentro do corpo de seres vivos, por exemplo. Sim. Ok? Ok. Isso foi uma ideia sobre rupa. Uhum. Daí, nós temos aqui um elemento individual que é completamente diferente de tudo que a gente já discutiu. Uhum. Então, a gente discutiu chittas, esses atos de cognição. Chittasikas, os fatores mentais que ocorrem junto com esse ato de cognição. E a gente discutiu essas forças materiais que ocorrem como partículas. Uhum. Ok? Todos esses fenômenos, eles surgem e eles se desfazem constantemente. Como se fossem numa linhagem, em gerações. Uma geração atrás da outra de momentos mentais e de momentos físicos também. Uhum. Momentos físicos, quero dizer, partículas físicas, ok? Mas tem uma realidade que é completamente diferente de todas essas, que é uma realidade que, inclusive, é bastante difícil de explicar, porque é uma realidade que existe, mas nunca surgiu nem se desfaz. Então é completamente oposto a essas que a gente chama de formações, que são esses fenômenos, essas realidades que realmente surgem e se desfazem de acordo com causas, condições. Então, dentre as realidades últimas, a gente tem um grupo que é essas realidades que surgem e se desfazem. Uhum. E a gente tem uma realidade apenas, que é Nibbana. Uhum. Nibbana é esse elemento que existe, mas que não surge e não se desfaz. Que não depende de causas, condições para sua existência. Então, é completamente distinto. Ok? Uhum. Por isso, Nibbana é se referido como um único elemento permanente. É uma única coisa que a gente pode dizer que é permanente no mundo. Sim. Na verdade, Nibbana, se a gente fosse classificar o que o Buda chama de mundo, Nibbana está além do mundo, não está no mundo. Então, não é uma coisa mundana. Sim. Mas, então, para discutir Nibbana é um tópico bastante profundo. Sim, que ele já vai, que ele discute aquelas cinco níveis de Nibbana. Tem cinco tipos de Nibbana, inclusive sete a gente poderia dizer. Sim. Mas Nibbana é apenas um, ok? Uh-huh. Porque tem uma realidade, que é Nibbana, e às vezes ela é classificada de algumas maneiras diferentes, de acordo com qual característica que tu quer prestar atenção. E tem outros nibbanas que não são nibbana de verdade. Por exemplo, o conceito de nibbana. Por exemplo, agora a gente está discutindo sobre nibbana. Eu falo a palavra nibbana, eu te explico o que é uma realidade que existe, que a mente pode cognizar, que a mente pode ter como objeto, que a mente pode ver, mas é uma realidade que não depende de causas, que não surgiu em nenhum momento no passado e que não se desfaz. Entende? E tu começa a desenvolver um conceito de Nibbana na tua mente. Então, isso é um Nibbana, mas como um conceito. Então, um tipo de Nibbana. Mas o elemento, a realidade Nibbana, não é apenas essa ideia de Nibbana. A gente não tem como criar Nibbana com a mente. A gente tem como criar a ideia de Nibbana com a mente, isso sim. Mas eu te falo de Nibbana e tu cria essa ideia de Nibbana, mas a tua mente não está mais purificada pensando nesse conceito de Nibbana. Mas quando essa realidade realmente é vista pela mente, daí a sabedoria que está associada com aquele momento de cognição tem como remover os estados mentais negativos. Uhum. Então, a realização, na verdade não funciona nem em português essa palavra, realização, né? Realize, né? Realize, não. Como é que a gente poderia dizer isso em português? Realize. Seria... Atingir, não. É mais como... Não é um eu... entendimento, é muito fraco. É porque normalmente a gente falaria percepção, né? Perceber algo, mas ainda não... Mas não é de mas verdade, é. Realize something. Tem uma percepção, mas é mais que isso, né? Conhecer algo, né? Saber algo. É. Então, eu prefiro, por enquanto, eu acho que atingir talvez seja um pouco melhor, porque realmente é uma coisa que tu atinge com uma prática. A tua mente tem que se desenvolver o suficiente, remover estados mentais negativos para poder ver esse objeto. Então, realmente é uma prática que leva a uma conquista, digamos, nessa prática espiritual, que eu também não gosto dessa palavra espiritual muito. Nessa prática de meditação, nessa prática nobre, tá bom? Então, Nibbana é uma realidade que existe, mas que não surge nem se desfaz. Então, a gente pode dizer, tem vários nomes para Nibbana. Por exemplo, Nibbana é esse elemento que é além da morte, ou além da morte, ou que não morre, um elemento que não morre. Ou elemento que, por ser permanente e não se desfazer, é permanente. E por ser permanente, é uma felicidade verdadeira. Por exemplo, porque os fenômenos que se desfazem não trazem uma verdade, uma felicidade verdadeira. Uhum. Então, tem várias características de Nibbana que a gente poderia começar a discutir, entendeu? É, isso são questões novas, exatamente porque eu não assisti as últimas palestras de Tita, que é quando ele fala sobre Nibbana. Sobre Nibbana, Então, um pouquinho sobre Nibbana, ok? Então, Nibbana, a gente tem, se a gente fosse, tivesse que classificar tudo que existe no mundo, tudo é ou Chitta, ou Chittasika, fatores mentais, ou Rupas, ok? Isso é o mundo. E daí tem esse elemento, que é Nibbana, que é além do mundo. Porque o mundo, a gente... Pelo menos no budismo, esse, essa palavra mundo se refere apenas a coisas impermanentes. Então, Nibbana está, digamos, além do mundo, além desses fenômenos impermanentes. Ok? Se tu olhou sutas, se tu olhar sutas no budismo, a classificação mais comum desses fenômenos do mundo são os cinco agregados. Five aggregates, five khandas, que é rupa, o agregado de material, fenômenos materiais. Daí, os outros quatro são fenômenos mentais. Aqui a gente está dividido em chitta, chittasika, mas nessa divisão entre, em cinco, a gente divide em esses fenômenos mentais em quatro. O primeiro é vedana, que é o aspecto mental, o fator mental que realmente como se fosse sentir o gosto do objeto. É o sentimento, ok? Ele, digamos, como se fosse a língua da mente que sente o gosto do objeto. Se é um objeto prazeroso ou se é um objeto... qual que é o oposto? Não prazeroso, né? Não prazeroso. Unpleasant? Como é que eu poderia dizer isso em português? É prazeroso e... Desagradável. Isso. Desagradável funciona, né? Sim. Então, embora se é um... a gente falaria agradável e desagradável. Agradável ou desagradável. Talvez seja um termo melhor. Agradável ou desagradável dos objetos, ok? Enfim, tem esse sentimento que vivencia esse gosto dos objetos. E daí tem a percepção, que é um aspecto mental específico, que é mais sensível às características dos objetos, as características que fazem as coisas únicas. Então, essa é a percepção. Então, ela atua como reconhecimento quando tu vê alguma coisa que tu já tinha visto no passado. E quando tu vê um objeto novo, a percepção ocorre. Então, essa percepção tem diferentes funções, mas enfim... percepção. O outro é volição, que qualquer momento quando a gente faz uma ação intencional, tem um certo aspecto mental que é uma força que leva a fazer aquela ação, que é, digamos, a intenção. Então a gente pode, digamos, chamar de intenção. Então, essa intenção não é a cognição, não é a percepção, não é o que sente o gosto dos objetos, é outra força, essa força de volição, talvez, a gente usa essa palavra, volition, volição, ou talvez intenção. Então, e o último é a consciência, consciência que é o que, esse ato de ver o objeto. Então, a mente, nesse caso, é dividida nesses quatro aspectos mais importantes. Sim, isso aí... Qual é o nome dessa teoria? Isso são os cinco agregados. Cinco khandas, né? Isso, cinco khandas. Ok. E esses cinco khandas, junto com os 18 datos, né? São duas teorias para... É assim, ó. A gente tem uma pizza enorme, tu quer dividir ela em dois? A gente pode dividir ela em dois, namarupa. Quer dividir ela um pouco mais detalhe? A gente pode pegar nama e dividir chitta-chitta-sikas. Daí tu tem rupa, chitta, chitta, sikas. Dividimos em três partes. Mas é a mesma coisa. É a mesma pizza. Entendeu? Tu quer dividir em cinco partes? Ok, cinco khandas. Rupa, vedana, sanya, sankara, vijnana. Okay. Entendeu? Mas não são elementos distintos. Os cinco khandas são chitta, chitta, sikarupa. Chitta, chitta, sikarupa são namarupa. Sim. É, namarupa são os 18 elementos. Sim. Entendeu? Sim. São simplesmente formas de classificar as mesmas realidades. Formas de classificar namarupa. Isso. E isso tudo faz parte de teoria do Abhidhamma. Isso. Por quê? Porque para a pessoa poder, digamos, atingir Nibbana e purificar a mente, porque o objetivo do budismo é, a gente poderia dizer, dois, né, principais. Um é remover os estados mentais ruins. Sim. Esse é um dos objetivos. Uhum. E ainda mais importante é pôr um fim ao ciclo de renascimentos. Uhum. Ok? Então, essas coisas ocorrem ao mesmo tempo. Tu não tem como remover os estados mentais e renascer de novo. Uhum. E tu não tem como seguir no ciclo sem estados mentais ruins. Então, tirando uma coisa, tira a outra. Uhum. Ok? Esse é o objetivo do budismo. Sim. E tudo isso está junto com essa conquista de ver Nibbana. Uhum. Então, Nibbana é esse elemento puro, além dos fenômenos mundanos que se desfazem. E vendo esse elemento puro, essa verdade, que é um elemento Nibbana, uhum, a mente consegue remover os estados mentais ruins e o ciclo de renascimento é cortado, digamos. Uhum. Ok? Sim. E agora eu me perdi um pouco, onde é que eu estou indo? Bom, agora quando você fala de ultimacy theory, também entra essa classificação dos khandas e dos datos, ou eu vou falar ultimacy theory, então eu estou falando mesmo dessa classificação? Não, de ultimacy theory engloba tudo isso. Tudo isso. É. Uhum. Por exemplo, a gente pega, por exemplo, nama e rupa, são fenômenos ultimate, paramatas. Daí a gente pode dividir eles em cinco khandas, uhum, ainda são os mesmos, mas agora divididos em cinco. Ou a gente divide eles em 12, que são os 12 ayatanas, bases, 12 bases. Que é outra classificação, 12 ayatanas. Que é basicamente a mesma coisa que 18 são os dados, mesmos, né? E os 18 dados, que é a mais, não é a mais detalhada, na verdade. Não. A mais detalhada é o que a gente estuda aqui. É isso, exatamente. É. Porque aqui a gente estuda cada um individualmente. Então, o que a gente está fazendo é... Porque a minha intenção é trabalhar com essa classificação. Isso. Porque normalmente o que se fala nas escolas... É o quê? De métodos, os métodos que a gente continua... Okay. São cinco agregados, né? Os cinco agregados e os 18 dados também, talvez, os 18 dados, que são mais simples de entender. Né? Então, por que a gente divide ou classifica de diferentes formas? Porque para poder desenvolver a mente, para poder desenvolver especialmente o entendimento, para poder atingir esse objetivo do budismo, certos indivíduos precisam de mais ou menos explicação em diferentes aspectos. Por exemplo, certos indivíduos têm mais ignorância sobre chittas, por exemplo. Então, o Buda, quando ele vai ajudar essa pessoa, ele vai dividir chittas em mais partes. Entendeu? Simplesmente vai analisar chitta em mais partes, o que vai ajudar aquela pessoa a entender melhor e remover aquela ignorância, digamos. Mas a pessoa que entende chitta muito bem, por exemplo, não tem muita ignorância sobre chitta, mas tem sobre a matéria, por exemplo, sobre fenômenos materiais, daí ele vai dividir matéria em mais partes, por exemplo. Mas normalmente a gente tem mais delusão ou ignorância sobre a mente. Porque o corpo, por exemplo, a gente normalmente, hoje em dia talvez bastante, mas é menos comum que a gente pense no corpo como o eu. Normalmente, mais comum é pensar na mente como o eu. Porque o corpo, a gente não tem tanto controle sobre o corpo. E ele, por exemplo, se o corpo fosse eu, por que eu fico doente? Ou por que eu envelheço? Ou por que eu morro? Ou por que eu perco um braço? Entende? Então, tem um pouco menos de dessa percepção do eu ou de permanência com referência ao corpo. Então, por exemplo, os cinco elementos, o corpo, os fenômenos materiais é apenas um grupo. Ele não analisou em mais detalhes, por exemplo. Mas, nos 18 elementos, a gente analisa o corpo em mais elementos, a gente divide. Então, para a pessoa que tem mais dificuldade em entender esses fenômenos materiais, o Buda vai dar uma classificação mais detalhada. Então, por isso que a gente tem diferentes classificações. É, eu acho interessante falar dessas diferentes classificações, como uma pizza que pode ser dividida de várias formas. E eu quero deixar claro também que o que me interessa nesse momento é essa classificação. É, tá bom. Né? Sim, sim, é o que a gente está fazendo. É. Sim. É. Mas quando está estudando a Chitta Chitta Sika Rupa Nibbana, e a gente vai dividir chittas em 121, Chitta Sikas em 52, Rupa em 28, Nibbana é só umas. Mas a gente vai, essa é a classificação mais detalhada, mas a gente ainda está analisando os cinco agregados. Sim. Ok? Uhum. É a mesma pizza. Sim. Ok. E aí essa seria a questão de Paramatma, entraria em todos também? Todos são Paramatas. Todos são Paramatas. Todos são Paramatas. Nibbana que é a Paramata, né? Nibbana também é Paramata. Nibbana é uma realidade, porque Paramata é um elemento que realmente existe e não depende da mente para criar ele. Uhum. Não é um conceito. Uhum. É um elemento que existe, como se diz, whether you see it or not. Sim. Entendeu? Nibbana existe. A gente não vê Nibbana porque a gente ainda não tem as condições suficientes. Entendeu? Uhum. Mas é um elemento que existe. Então é um paramata, uma realidade. Sim. Okay? Apenas paramatas são... Como diferenciar, isso a gente não tocou muito, mas como diferenciar entre conceitos e paramatas? Sim. Na verdade, é uma conversa bastante importante. Uhum. Conceitos... Tem... Você falou em rim paramatma, mas tem uma outra palavra para isso, né? Hinata? Hinata. Hinata. Hinata. É. Uhum. Paramata ou hinata? Uhum. Ok? Então, eu estou usando realidades e conceitos. Para ser mais claro. Uhum. Hinata e Paramata. Hinata são conceitos. Tem uma outra teoria. Outra palavra. Outra palavra? Outra palavra. Tem panyati. Isso, exato. Isso. Panyati, essa outra palavra. Panyati para conceitos. Panyati, né? Hinata é a mesma coisa. Tá. Okay? Panyati e Hinata. São conceitos. São coisas apenas criadas assim pela mente. Uhum. Então, agora a gente deveria discutir um pouco sobre isso. Por exemplo, vamos pegar essa mesa como exemplo, ok? A gente estava discutindo sobre essa mesa. Que vem lá no início da discussão, na verdade, disso. Né? É. A mesa, normalmente, a maioria dos seres vivos, normalmente, percebem essa mesa como uma coisa que existe. A mesa existe. Se a gente pergunta para quase qualquer um, o que eu estou tocando? Está tocando numa mesa. Essa mesa existe? Sim, essa mesa existe. Eu estou vendo, eu estou tocando ela. Uhum. E eu posso levar ela para lá e para cá. Entendeu? Essa mesa existe. Mas, na verdade, o que eu estou vendo é um aspecto visível dessas rupas, do Rupa Kalapas. Não é uma mesa. O que eu toco é apenas essa dureza, temperatura, essa força de expansão, o vaio, ar. Então, o que eu estou tocando, eu não estou tocando uma mesa. Estou tocando esses elementos, forças que existem nessas partículas. Mas, tendo essa experiência de elementos, a gente, na mente, ocorre esse processo de interpretação dessa experiência, como eu toco uma mesa. Eu estou tocando a mesa. Mas não é de verdade o que está acontecendo. Sim. Então, essa ideia de mesa e de eu estou tocando a mesa, é tudo ocorre na mente. O que está ocorrendo, na verdade, é rupas, touching rupas, e chitta tendo rupas como objeto. Entendeu? Não existe mesa. Sim. Então, mesa é um conceito. É panyati, é uma hinata. Uhum. Ok? Sim. Rupas existem. Uhum. Entendeu? Então, isso é um ponto bem importante. Como a gente diferencia conceitos de realidades. O que a gente vê é realidade, mas o que a gente dá um nome, conceitos também a gente dá nomes às coisas. Mesa, ou a ideia de mesa. Isso são tudo conceitos. Sim. A gente, uma das maneiras de ver se é um conceito ou se é uma realidade, a gente pode quebrar ele em pedaços. Essa mesa, a gente pensa, ok, essa mesa parece que existe. Mas daí a gente começa a dividir elas em pedaços. Essa mesa em pedaços. Daí, depois de um tempo, a pessoa vai olhar, isso não é uma mesa, são pedaços de madeira. Uhum. Né? A ideia de mesa desaparece. Por quê? Porque é simplesmente uma ideia. É uma ideia baseada no que a gente está vendo, essa madeira de uma certa forma e uhum. tal, essa experiência, entendeu? Essa vivência, a gente traduz como uma mesa. Uhum. Mas mesa, na verdade, não existe. E aqueles pedaços de madeira, a gente também pode dividir eles em menores pedaços, até que vira pó de madeira. Ah, não são mais pedaços de madeira. Então, pedaços de madeira são apenas uma ideia, uma interpretação dessa do que a gente está realmente vivenciando. Ok? E se a gente continuasse, digamos, dividindo, até que a gente chegasse nessa partícula indivisível, que é um Rupa Kalapa, naquele Rupa Kalapa tem certa temperatura. Isso é uma realidade última, que realmente existe. Isso é o que realmente existe, que a gente vivencia e a gente interpreta como mesa, ou como o que for, objeto material. Tem uma temperatura. Tem uma temperatura, dureza, tem uma dureza, tem todos esses cor, elementos. Né? Tem uma cor, tem um cheiro, tem isso. Você analisa um aspecto. Isso. Na meditação você analisa um aspecto também. Pode analisar vários ao mesmo tempo também. Mas os nossos sentidos apenas um ao mesmo tempo. Então os olhos apenas veem o aspecto visível. Uhum. Não veem o cheiro, não veem a temperatura, etc. Sim. E a gente toca não o aspecto visível, mas o que a gente toca são três elementos, na verdade. Que é essa dureza, a temperatura e o ar. Uhum. Ok? São os elementos que são, digamos, tocáveis. Sim. Como é que a gente diz em inglês? Tangibles? Tangible? Tangible. Ok? Tangible. Isso é o que a gente, isso é o que a gente toca, digamos. Uhum. E o que a gente cheira é apenas aquele elemento que é o aroma das partículas. Ok? Então, cada um dos nossos sentidos apenas vivencia ou apenas pode vivenciar um desses elementos, um desses rupas, uhum. Ok? Sim, a gente pode tocar. É, por exemplo, o que, que a gente toca? A gente toca here, a dureza, sim. Temperatura e o ar. Sim. Ar que é aquela uma força que está se expandindo, assim. Uhum. Uma força outwards. Sim. Isso é o que a gente toca, uhum. em qualquer coisa material, ok? E o que a gente ouve é som. Som que ocorre não sempre, mas às vezes, nessas partículas, uhum. ok? Então, temos já uma melhor ideia de como ocorre assim, esse processo de vivenciar o mundo. Uhum. Ok. Temos uma ideia do que é Chitta, Chitta, Sika, Rupa, Nibbana. Essas são as realidades últimas, ok? Realidades que existem, algumas delas são impermanentes, a maioria delas, e Nibbana é permanente, ok? E tem várias maneiras de classificar elas, cinco khandas, 12 bases, 18 elementos, etc. Bom, diferenciar esses dois é exatamente a prática de Vipassana também, né? Então, Vipassana trabalha não com conceitos, mas com realidades, sim. por exemplo. A gente não está trabalhando com conceitos, ideias em Vipassana. Uhum, uhum. E em Samatha, Conhece Samatha, né? Samatha? Sim. Então, Samatha, esse desenvolvimento de concentração, Samadhi, Jhanas, em geral, com duas exceções, tem conceitos como objetos. Então, nós temos dois tipos de meditação. Um, que é o desenvolvimento de Samatha, concentração, Jhanas, tem conceitos como objetos, não realidades. Ok? E Vipassana, o oposto. Não tem conceitos como objetos, mas analisa realidades. Sim, e por que Samatha, então, analisa tem objetos como... tem conceitos como objetos? Então, para desenvolver essa concentração, porque o que desenvolve a concentração, tu precisa de um objeto estável. E as realidades não são estáveis. Então, quando a gente tem uma realidade como objeto, a mente consegue se concentrar, mas não ao ponto de absorção. Não ao ponto de absorção. Então, nesse processo de concentrar a mente em um objeto, chega a um ponto em que a mente consegue entrar em um estado de absorção. É um estado em que vários momentos mentais ocorrem, tendo apenas aquele objeto, sem ter outros objetos de atenção. É uma absorção. E durante todo o tempo que a mente está nessa absorção, tu apenas tem um objeto de atenção. Sim. E isso só ocorre quando o objeto é, digamos, estável. Uhum. Então ele tem que ser produzido pela mente. Então são conceitos. Isso não se aproxima, a princípio também poderia se dizer que se aproximaria do estado de nirvana também, já que tem. É estável. Jhana pode ser chamado de nibbana. Uhum. Jhana. Então, jhana está familiar com jhanas? Sim. Ok, esses estados de absorção, né? Sim. Então, esses estados de absorção são, de certa maneira, poderíamos dizer nibbana. Mas não é o elemento nibbana. Ok? Paramatta nibbana é aquele elemento que a gente discutiu. Mas jhana, por exemplo, esse estado de absorção, pode ser chamado de nibbana, mas não é normalmente chamado de nibbana. Por quê? Porque nibbana é um tipo de... nibbana, o que esse termo se refere a nibbana, é uma, como se fosse uma extinção. Como um fogo que se extingue. Extingue, né? Sim. É. Então, essa extinção é nibbana. Ok? Por que é chamado de extinção? Porque tem várias maneiras. Porque, por exemplo, esses fenômenos impermanentes se extinguem em nibbana. Entendeu? Como por exemplo. O estado de absorção. É. Então, o estado de absorção, ele remove estados mentais ruins. Então, é um tipo de nibbana. Sim. Ok? Mas essa remoção de estados ruins não é permanente. Uhum. Ok? Então, poderíamos dizer vários nibbanas. Ok? Uhum. Vários níveis de nibbana. Mas nibbana, na verdade, como a gente usa a palavra normalmente, é só esse elemento um elemento. Sim. E jhana não tem esse elemento como objeto, normalmente. Uhum. Ok? Mas... quando se desenvolve vipassana, samatha vipassana, e o vipassana é forte o suficiente, a mente fica mais e mais pura, mais e mais forte, as boas qualidades, e daí jhana ocorre na mente, tendo nibbana como objeto. Uhum, uhum. Ok? Isso a gente vai discutir mais quando a gente entrar nos tipos de consciência. Sim, nos estados de... classificações de consciência. Perguntas? A última coisa que você falou é... isso é na meditação vipassana, né? Que você começa a ter os estados de nibbana como objeto isso, de meditação. Isso. Nibbana culmina nesse estado de nibbana como Sim. objeto. Tu vê nibbana, digamos. Uhum, é. Uhum. Então, o que tu tá fazendo em vipassana é assim. Imagina que... toda a nossa experiência é esses estados que são incluídos no mundo. Uhum. Estados mundanos. Citta, citta, sikhas, rupas. Né? Então, com o vipassana, Para a mente poder ver Nibbana, a mente tem que pôr de lado o mundo. Ok? Para pôr de lado o mundo, tu tem que ter desapego ao mundo. Entendeu? Porque a mente não consegue ver Nibbana porque está apegada ao mundo. E continua nessa, digamos, tendo objetos mundanos como objeto mental. Então, para a gente poder ver Nibbana, como se fosse atravessar um rio, tu tem que, digamos, largar largar de um lado para ir para o outro. Sim, entendeu? Então, o que Vipassana está fazendo é vendo o mundo como é, impermanente, insatisfatório. E aos poucos entendendo melhor. E quando tem entendimento, desapego naturalmente ocorre. E daí, isso culmina em ver Nibbana. E isso, quando vê Nibbana, remove os estados mentais ruins e põe um fim ao ciclo de renascimento. Ok? Mais ou menos. Muita informação? Não, muita informação, mas eu consigo captar, porque eu já tenho uma base, né? Sim, sim. Mas foi muito bom. Sim, eu queria fazer uma pergunta sobre esses cinco estados de Nibbana. Ok. Tá. É, mas quer ver umas classificações de Nibbana? A gente mas tem. Mas na verdade eu queria que você me explicasse um pouco a diferença entre esses cinco estados de Nibbana e os quatro estados de Nibbana. Eu sei, sei. É. São coisas diferentes, né? São diferentes. É. Eu não sei, eu acho que eu não tenho essa resposta exatamente porque eu não vi as palestras, eu não consigo entender muito esses cinco estados de Nibbana, né? Tá bom. Que na verdade são objetos de meditação. Cinco estados de Nibbana? É, ou não. Se tornam objetos de meditação. Então, por exemplo, aquela... Eu te disse um, por exemplo, que era Tadanga Nibbana, Vikambana Nibbana, Samucheda Nibbana, Patipassada Nibbana, Nisarana Nibbana, daí depois tem Michaditika Nibbana, ou Nibbana Zapanyati, vários Nibbanas. O elemento é um, não se confunde, ok? O elemento Nibbana é só uma coisa, ok? Mas, quando tu tá fazendo esse desenvolvimento de Vipassana, os estados mentais ruins, eles são, digamos, muito enraizados na mente. O nosso apego à existência, o nosso apego ao mundo, apego às ideias de eu, etc., são bastante fortes, profundas na nossa mente, ok? Então, a mente não consegue remover todos esses estados mentais ruins em um momento, ok? Então, imagina que tu quer a gente não corta a árvore, né? Mas digamos que tu queira cortar uma árvore, tá? Um exemplo. Tu pega o machado e tu bate na árvore uma vez. Essa árvore é bastante grossa, tu não consegue cortar essa árvore em uma batida, em uma... Mas isso tem uma discussão, acho que essa é a visão Theravada. Essa é aquela discussão se o Nibbana pode chegar num momento, de um momento para o outro, ou se ele tem que ser construído, esse estado de Nibbana. Não, o momento que tu vê Nibbana é realmente um momento estado mental. Sim, é um momento, ocorre rápido, um momento rápido. Mas... aqui o que eu quero explicar é que tu tem que ver Nibbana em quatro vezes. Por quê? Porque quando tu tá investigando o mundo, como a gente já discutiu, investigando o mundo, investigando esses fenômenos impermanentes, insatisfatórios que vêm e vão. Daí, quando a mente está suficientemente madura, ela... tem que também ter a intenção de ver Nibbana. Sem a intenção não vai ocorrer. Sim. Mas com suficiente entendimento e desapego e essa intenção, então a mente consegue ver esse elemento permanente que é Nibbana. Ok? Daí, esse ocorre num momento. Nesse momento, certos estados mentais são removidos completamente. E daí não podem ocorrer de novo na mente. É como se fosse a gente quisesse cortar aquela árvore e tu corta parte da árvore. Ok? Então, se é um estado... Você não está falando desses cinco estados de Nibbana? Não, quatro. Dos quatro. Isso. Onde é o primeiro... Poderia... Você alcança o primeiro estado de Nibbana. Isso. Poderia dizer assim, acho que seria mais fácil pensar em eles como se fossem quatro estágios de iluminação. Ou sim, quatro sim. estágios de liberação. Uhum. Okay? Aí já não volta. Mas Nibbana é sempre o mesmo. Não retorna mais. Isso, não retorna mais. Mas Nibbana é sempre o mesmo. Uhum. Tu não vê um Nibbana diferente cada vez. Entendi. Nibbana é esse elemento e tu sempre vê essa esse elemento. Essa experiência que você tem. Isso. Mas tu vê em quatro níveis de profundidade. Uhum. E cada um desses níveis remove estados mentais mais profundos. Uhum. E o último remove sim. tudo. Sim. Entendeu? Então, uhum. tem esses quatro estágios de iluminação, ou quatro uhum. estágios de liberação, que são os Sotapati Magga, uhum. Sakadagami Magga, Nagami Magga, Arahata Magga. Uhum. Aqueles nomes, né? A gente dá sim. uns nomes para eles, né? Sim. O primeiro talvez a gente traduziria como o quê? Entrando na corrente. Exato. É. Uhum. Daí o segundo é o que retorna apenas uma vez. Uhum. Daí tem as explicações, por que esses nomes, né? Sim. Daí tem o que não retorna uhum. e tem o que é Arahant, que é o Worthy One. Uhum. Pessoa, ou digamos, é a pessoa que já removeu esses estados mentais uhum, e uhum. já terminou, digamos, sim. o que a prática deles, digamos, e não vão renascer. Uhum. Okay? Então são estágios de iluminação que todo mundo, inclusive o Bodhisattva, quando ele virou Buda, passou por esses quatro uhum. durante aquela noite. Então todo mundo passa por esses quatro, às vezes muito rápido, mas normalmente demora um pouquinho. Sim. Inclusive, tu pode atingir o primeiro estágio e morrer em, uhum. e atingir os outros estágios em uma vida seguinte, uhum. entendeu? Então, são estágios, mas Nibbana é sempre o mesmo, ok? Certo. E essa relação com os cinco Nibbanas? Então, cinco Nibbanas é assim. Cinco Nibbanas não são esses cinco elementos, ok? São, como eu te disse, o Jhana, por exemplo, como se fosse chamado Nibbana, porque remove estados sim. mentais sim. ruins, por exemplo. Ok? Então, we have, for example, Vikambana. Peraí. Vikambana. Tá, não tô achando automaticamente. Aqui, ó, Nibbana. Eu tenho umas... A gente tá estudando o nosso livro, que é um livro, assim, mais ou menos grosso, assim. E eu tenho, assim, digamos, as minhas notas. Uhum. Então, eu posso compartilhar minhas notas contigo, se tu quiser. Então, o que que Nibbana, por exemplo, definições de Nibbana, características de Nibbana, duas perspectivas, tipos de felicidade. Isso aí tem a ver com aquelas últimas aulas que eu comentei, né? As últimas aulas de Tita, que ele fala dos cinco tipos de Nibbana. Ah, tá bom, tá bom. Salpa de Sessa Nibbana, Anupati Sessa Nibbana. Isso é outra classificação de Nibbana. Deixa eu ver. Sunyata Animita Panihita Nibbana também são outra classificação de Nibbana. O que tu quer? Acho que tá aqui mais para baixo. Onde é que será que tá? Onde está a Nibbana? Seven Nibbanas? Eu tenho um monte de coisa, né? Um monte de documentos aqui. Onde está, será isso? Essa informação. Deixa eu ver se eu acho. Como... Michadi Tika Nibbana. Que programa é esse que você... Esse é um programa chamado RamNote. Uhum. que é feito especialmente para estudar. É bastante bom para fazer notas. E ele faz flashcards, assim. Por exemplo, eu quero estudar isso e ele me pergunta quais são os nibbanas. Eu tenho que responder, lembrar. Okay. Ah, esse eu lembro, esse eu não lembro e tal. E tu diz pro computador. E daí ele vai te perguntar depois de um tempo, está vendo? Uhum. Se tu não lembra, ele vai te perguntar depois de um minuto, aquelas coisas, né? Sim. Zettelkasten, eles chamam, né? Ou spaced repetition. Spaced repetition. Então eu faço as minhas notas assim, de uma maneira concisa. Não. Como é que se diz? Concisa? Concisa, não. Sim. Pode se dizer concisa. Uhum. E também com umas flashcards, assim. Então aqui, temos 7 nibbanas. Agora eu perdi os nibbanas. Sankata, sankata, yes. A gente discutiu sankata é citta citta sikarupa, a sankata é nibbana. Ok. Aqui. Conceptual nibbana, por exemplo. Sammuti nibbana. Essa é apenas a ideia de nibbana que a gente já discutiu, né? Por exemplo, tu pode pensar no conceito de nibbana e não te leva a nenhuma liberação, entendeu? É só uma ideia, ok? Sim. Não é realmente nibbana, ok? Daí tem uma nibbana que é uma substituição, tadanga. Tadanga nibbana é a substituição, se refere a isso. Quando tu tá fazendo vipassana, porque a gente, antes de fazer vipassana, a gente tem ideias erradas sobre esses fenômenos do mundo. Sobre citta, cetasikas e rupas. A gente percebe eles como permanentes. A gente percebe eles como eu, etc. Então, quando a gente pratica vipassana e um entendimento surge de uma maneira bastante forte, ele remove aquela ignorância. Uhum. É uma substituição. Isso é um tipo de nibbana. Isso se chama, ou se poderia ser se referido a uma nibbana. Porque tu está removendo aquela ignorância sobre aquele fenômeno, entendeu? Mas não é nibbana de verdade, não é o elemento nibbana, ok? É simplesmente a palavra nibbana se referindo a essa remoção de ignorância por sabedoria que ocorre durante o vipassana, ok? Vikambana nibbana é um nibbana que se refere à supressão. Supressão, não sei se é a palavra certa em português, mas suprimir, né? Então, isso se refere ao samatha. Sim. Que quando a gente desenvolve samatha, desenvolve concentração, desenvolve mindfulness, concentration, samadhi, a gente, aos poucos, remove os estados mentais negativos. Ok? Sim, sim. Mas a gente não remove eles permanentemente. Mas essa remoção pode ser chamada de nirvana. Então, um tipo de nirvana. Ok? Sim. Daí depois tem Samuchedha Nibbana. Samuchedha Nibbana é a Nibbana que se refere realmente à destruição dos estados mentais negativos. Isso se refere ao momento de culminação do Vipassana que a gente vê Nibbana. Ok? Quando tu tá realmente vendo aquele elemento Nibbana, o Nibbana de verdade. Alguns estados mentais são removidos, são cortados. Essa remoção é um tipo de nibbana. Ok? Sim. Então, a remoção dos estados mentais negativos é um tipo de nibbana. Que tipo de nibbana? Samuchedha nibbana. Ok? Nissarana nibbana é... Esse é o nibbana mesmo, né? Esse é o nibbana de verdade. Outlet. Esse é o elemento nibbana, ok? Nissarana nibbana. E o Samuchedha? Samuchedha é a remoção que ocorre quando a gente vê Nibbana. Ainda não é o elemento Nibbana em si. Sim. Ok? Essa é uma remoção que ocorre na mente. A tua mente, as tuas qualidades boas se tornam fortes o suficiente para remover... É algo que ocorre quando a gente vê Nibbana. Isso. Sim. Isso. Uhum. Ok? Aquela remoção Mas os outros a gente não tinha visto Nibbana ainda. É. Assim, né? Esse aqui, só uma ideia. Sim. Isso aqui a gente só está praticando Vipassana, não viu Nibbana. Uh-huh. Isso aqui a gente está praticando concentração, não viu Nibbana. Sim. E aqui é quando a gente vê Nibbana, mas isso não se refere à Nibbana que tu vê, se refere à remoção dos estados mentais negativos, ok? E Nissarana Nibbana é aquele elemento que tu vê, Nissarana Nibbana, ok? Daí tem outros dois extras, digamos. Quando tu vê Nibbana, aqui mais um aspecto surgiu. Quando a gente está praticando Vipassana e a gente vê Nibbana pela primeira vez, essa tem um momento que tu vê Nibbana pela primeira vez, que é um momento onde ocorre aquela remoção, ok? Esse é um momento especial, a remoção ocorre, ok? Daí, tu pode de novo fazer a tua meditação e de novo ver Nibbana, mas nenhuma remoção ocorre. Então, isso é o que se chama Palasamapatti. É o... A remoção que você tinha falado era com a eradication. Né? Isso, isso. Agora já não tem mais nada para ser erradicado, mas isso. Ainda assim você ocorre. Mas isso ocorre em quatro estágios. Então, quando tu vê Nibbana, imagina pelo menos, por exemplo, a primeira vez que tu vê Nibbana, daí aquela remoção de certos estados mentais ruins ocorre, ok? Daí aquele momento de remoção e aquele momento de realização passa. Daí, um meditador pode ver Nibbana de novo, mas com um outro momento de consciência, um outro tipo de consciência, que vê Nibbana, mas não remove nenhum estado mental negativo. Isso se torna como se fosse uma conquista na tua meditação. Então, por exemplo, quando o Buda estava ensinando, em várias ocasiões ele está entrando nessa conquista mental, nessa conquista meditativa, que ele entra e ele fica com Nibbana como objeto. Sim. Entendeu? Isso tu pode desenvolver e ficar bastante tempo com Nibbana como objeto. Isso não é aquele momento de remoção, isso é o Palasamapatti, é o fruto da tua conquista, é o fruto da tua conquista. Pala é fruto. Ok? Então, quando tu vê Nibbana com essa consciência que é o fruto da tua conquista, e tu pode ficar com Nibbana como um objeto, essa conquista te traz uma tranquilidade mental que é um outro Nibbana. Entendeu? Então, é um outro Nibbana. Ok? E daí, Mityadittika Nibbana é o que pessoas fora da doutrina correta pensam que é Nibbana. Então, por exemplo, algumas pessoas, algumas outras filosofias, talvez eles, várias filosofias no mundo, né? Talvez eles pensam que a Nibbana, ou digamos, a verdadeira felicidade, são os prazeres sensuais. Então, isso para eles é o Nibbana. Sim. Mas isso é um Nibbana que é Mityadittika, é uma baseado numa ideia errada, numa visão errada. Então é uma ideia errada de Nibbana. Então tem várias coisas que podem ser interpretadas como Nibbana. Os prazeres da mente, né? Por exemplo, os prazeres, inclusive os jhanas. Isso. Por exemplo, normalmente quando não tem um Buda, as pessoas que meditam e conseguem atingir jhanas, eles pensam que é Nibbana, por exemplo. Então seria Mityadittika Nibbana. Sim. Ok. Vários Nibbanas para ti. Certo. Exato. E aí os quatro tipos de Nibbana entrariam... Não, os quatro... Quatro melhor níveis. Dizer, a gente chama quatro magas. Sim, certo. Ou quatro, digamos, estágios de iluminação, ou estágios de remoção. Normalmente a gente não chama eles de quatro Nibbanas. Sim. Que é um Nibbana, são os quatro estágios. Isso, quatro estágios. De um mesmo Nibbana. Isso, isso. E cada um daqueles quatro estágios remove certos estados mentais ruins. Sim. Ok? E cada um desses quatro tem a sua conquista como fruto. Sim. Então, quando tu atinge o primeiro estágio, tu remove certos estados mentais ruins, uhum, e tu agora possui essa conquista que tu pode ver Nibbana, uhum, e digamos como se fosse uma conquista meditativa. Uhum. Ok? Então tem o momento de, que se chama Magga e Pala. Ok? Magga só ocorre uma vez e não pode ocorrer de novo. Ah, o Magga então é o Nissaranana Nibbana. Samuchida. Samuchida. Samuchida é, ocorre na Magga. Ok. Que é o momento de consciência, é a mente que vê Nibbana pela primeira vez. Depois quando você continua nesse estado, nesse daí Pala, daí é o Pala, né? Samapatiya. Ok. Ok? Uhum. Mas tem quatro magas. Então tu vê Nibbana uma primeira vez, uhum, remove certos estados mentais. Sim. Daí tu agora pode entrar nessa conquista, Pala Samapatiya. Se tu quer remover mais estados mentais ruins, uhum, tu não tem que ficar com o Nibbana como objeto. Tu tem que voltar para o Vipassana. Continua investigando os fenômenos. Uhum. Daí quando a tua sabedoria está mais madura, daí tu vai ter um segundo momento de Magga, que vai remover mais estágios mentais, sim, estados mentais ruins, e daí tu vai ter acesso ao segundo Pala, uhum, segundo fruto, segundo a conquista. Então, na verdade, dá para ver, o que eu estava escrevendo aqui, dá para relacionar esses cinco, não sei como que você chama, uhum, fases de Nibbana, os tipos, okay, de Nibbana, não sei como se chama. Esses termo, são cinco tipos de Nibbana, cinco poderia dizer. Cinco tipos de Nibbana, uhum, com os quatro estágios. Né? Os quatro estágios de liberação, os ou os quatro magas? Quatro estágios. Uhum. Magas, com, e também com a meditação de passa, né? Tipo, sim, porque você foi relacionando tudo isso aí, essas duas classificações, junto isso, com como isso vai acontecendo durante a prática de Vipassana. Uhum. Então, tu poderia até explicar isso em uma certa ordem, assim, por exemplo, que primeiro a gente escuta o ensinamento do Buda e a gente tem uma ideia do que Nibbana é. Uhum. Então, esse é o Samutta Nibbana. Sim. Né? Daí tu desenvolve concentração, por exemplo, uhum, com algum objeto de concentração, e tu vai remover os estágios, estados mentais, vai suprimir eles. Isso é um segundo Nibbana, uhum, que é o Vikambana Nibbana. Sim. Ok? Daí tu pratica Vipassana, baseado naquela concentração, tu pratica Vipassana. E tu substitui a ignorância por, uhum, sabedoria, e isso é um tipo de Nibbana, que é, uhum, o Tadanga Nibbana. Sim. E daí tu, quando a tua mente está suficientemente madura, as boas qualidades, daí são fortes o suficiente, tu vai ver, tu vai, digamos, ter um momento que tu vai ver realmente Nibbana. E esse momento mental remove estados mentais ruins, que é o Samuchida Nibbana, uhum, e tu vê o elemento Nibbana, que é o Nisarana Nibbana. Uhum. Uhum. Tudo ocorre mais ou menos assim, numa ordem. Tu poderia botar Tadanga aqui. Samuti, Vikambana, Tadanga, Samuchida, Nisarana. Eu prefiro essa ordem. Sim. Alguns livros dão nessa outra ordem, tem duas, uhum, ordens, mas são as mesmas coisas. Uhum. Então, explicando os Nibbanas, tu poderia explicar a prática inteira. Uhum. E daí, depois desse momento, tu tem o Patipassada de Nibbana, que é o, sim, Pala Samapati, essa, uhum, conquista de Pala. Poderia botar o Mityadhitika no início, e daí fica perfeito. No início, primeiro. Pode começar com uma ideia errada de Nibbana, uhum, daí tu aprende o ensinamento do Buda, daí tu tem um Samuti Nibbana, e daí passo a passo, uhum, nas tuas práticas até... E você pode estar repetindo o Mityadhitika, porque no início, uhum, a tua falsa ideia pode ser sobre Five Sense Pleasures, mas depois isso se torna no Jhanas, né? Isso. Também, né? Pode. Uhum. É. Uhum. Sim. Será que estava essa informação? Depois dentro do... Já tá... Tava aqui. Tem muita coisa para trabalhar já. Tem um monte de coisa, né? E a gente nem entrou nas titas, na verdade. Não, nem. Isso é o início do, sim, primeiro capítulo. Exato. Mas a gente já discutiu várias coisas, assim, sim, mesmo que seja uma introdução. Eu quero ir escrevendo para ver como isso vai crescendo, porque na verdade é um projeto. É. Então eu tenho que saber o que eu vou colocar no projeto e o que vai ficar para ser feito depois. Claro, né? Inclusive porque pode ser a parte mais longa também. Virar uma coisa pessoal, mesmo que tu termine, sim, o teu projeto ou claro, o que for que tu está escrevendo, depois tu pode continuar, né? Sim, sim. E seguir investigando, né? Que é muito interessante, sabe? O budismo tem essa uma análise tão profunda de consciência, principalmente na área de consciência, né? Sim. Estados mentais, uma coisa que a gente não tem nada, acho, comparável, assim. É porque, na verdade, algo que dá para fazer com esses estudos do Abhidhamma é fazer relações com física quântica, né? E tudo mais, né? Inclusive, por exemplo, essas ideias de Rupa que a gente discutiu. Sim. Várias coisas, digamos, estão em acordo com ideias de física, em física, por exemplo. Sim. Né? Sim. Claro que não tudo. Por exemplo, física, eles não aceitam que consciência existe. Por exemplo, eles têm dificuldade em aceitar que consciência realmente é uma coisa que existe. Sim. Eles querem atribuir consciência sempre a alguma coisa material. Então, isso aqui é completamente distinto, né? O budismo aceita coisas materiais, mas também fenômenos, realidades que existem, mas são mentais. Então, isso é uma diferença, né? Importante. Mas tem vários pontos que sim, podem ir junto, né? Dentro da prática de Vipassana tem os 18 ou 16 estágios ali também. Né? Isso são estágios de entendimento, são jnanas. E daí em cada um tu deveria dar uma ênfase diferente. Primeiro tu tem que identificar o que é rupa, o que é chitta, sika, etc. Sim. Daí tu começa a ver assim como eles surgem. Tu vê como eles surgem. Não são coisas que estão sempre lá, são coisas que estão surgindo. Depois tu vê que elas surgem, mas elas também se desfazem. Daí tu foca nessa fase de desaparecimento. Sim. E daí, baseado nisso, tu entende a percepção de que as coisas são impermanentes. Sim. E a impermanência não é suficiente. Tu tem que ver que, ok, se isso é impermanente, ele não tem como trazer uma satisfação de verdade. Se apegar a elas, elas vão se desfazer e tu vai sofrer. Então tem certa dissatisfação conectada a elas. Uma característica de ser dissatisfatórias. Sim. Insatisfatórias, isso, desculpa. E se são coisas que realmente se desfazem, como é que elas poderiam ser o eu? Se aquele momento mental se desfaz, como é que eu poderia dizer isso sou eu? Não é eu. E se aqueles fenômenos físicos se desfazem, como é que eu posso dizer que é o eu? Né? Sim. Então, essas características importantes, anicca, dukkha, anatta, né? Que é o core do Vipassana. Anicca, dukkha, anatta, né? Sim. Exato. São essenciais, as três são essenciais. Para depois passar. Sim. Né? É, em algum lugar isso aí tem que entrar também, né? É, tipo, isso é... Esses 18, esses insight knowledge. Isso é bem importante, é claro. Tenta introduzir, assim, passo a passo. Sim. Porque às vezes se a gente fala uma coisa assim, às vezes se a gente começa por uma coisa que normalmente o leitor não tem aqueles passos preliminares, vai achar assim meio... coisa meio estranha ou vai rejeitar ela, alguma coisa assim. Sim. Então a gente tenta dar um passo a passo, assim, como se fosse construindo, né, uma coisa. É porque a ideia é isso, né? Falar sobre Vipassana e falar sobre a teoria do... A, pra, a, pra, prática de Vipassana, uhum, que entra mais ou menos aqui, né? Uhum. Vipassana, sabe, passana é ver. Sim. Passana quer dizer ver. Uhum. Vipassana quer dizer ver de uma maneira especial, uhum, ver de uma maneira de verdade. Sim. Então, o que tu tá fazendo em Vipassana é vendo esses fenômenos mundanos, Chitta, Chitta, Sika e Rupa, de uma maneira especial, com um entendimento especial, uhum, que está de acordo com a realidade. Uhum. Então, isso é o Vipassana. Sim. Bom, muito bem. Acho que está ótimo, né? Tudo bem, né? Por hoje? Bastante, né? Ok. Foi só uma revisão, né? Foi só uma...